Panorama Agrícola para 21 de dezembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, 21 de dezembro de 2011, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado desta quarta-feira é: comunique alegria, sorria. Confira as atrações do Panorama Agrícola. Uma dica sobre a alimentação. Na entrevista, conheça o projeto Pecuária com Arroz na região de Tubarão. No noticiário, os alimentos com maior número de resíduos de agrotóxicos. Fique ligado no Panorama Agrícola. Para participar, escreva e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou telefone 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Arroz, macarrão, batata, mandioca, pães, bolos e bolachas são fonte de carboidratos, responsáveis por dar energia ao nosso corpo e precisam ser consumidos com regularidade, mas também com equilíbrio. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com o engenheiro agrônomo Luiz Marcos Bora, gerente regional da IPAGRE em Tubarão, sobre pecuária de leite e pecuária de corte. Como está o desenvolvimento da pecuária na região de Tubarão, Bora? Ô Mauro, a pecuária de leite, nós se tornamos, da região sul do estado, se tornou a terceira região produtora de leite no estado. Então estamos indo muito bem. Apesar de uma sequinha aí que comprometeu um pouco os pastos, mas nós estamos crescendo bastante na região. Pecuária de leite hoje está em quase todas as nossas propriedades. O produtor está sendo treinado, está sendo especializado nessa área. Tem muita gente voltando, muito jovem voltando das cidades, trabalhando em Joinville, Blumenau, voltando para as propriedades para trabalhar com leite. E está em franco crescimento. Nós estamos crescendo, segundo o IBGE, mais de 11% e poucos ao ano na região sul, principalmente 90% da região sul e na região do Tubarão. Já na pegada no gado de corte, nós estamos juntamente com uma parceria com a Embrapa Passo Fundo, nós estamos desenvolvendo algumas experiências na área de produção de gado em áreas baixas, em gado em áreas de arroz, de plantio de arroz. Por que isso? Em função do problema que está tendo com o arroz, baixo preço, desestímulo, o custo de produção maior que o preço de venda, a própria cooperativa Copag nos procurou e vários produtores para nós achar alguma alternativa para o arroz. Em função das melhores áreas do mundo, que são as áreas baixas, ficaram 6 meses no ano paradas. Então nós começamos, soubemos que tinha alguma coisa no Rio Grande, junto com a Embrapa, e estamos desenvolvendo vários experimentos ainda, estamos em fase de experimento, de plantar, fazer plantio de milho, inclusive de soja, de pasto em camalhões, dentro das arrozeiras, em áreas consideradas baixas, que não se plantava pasto nem milho. Uma pequena elevação no camalhão de 5 a 8 centímetros, nós podemos produzir qualquer outra cultura. E a gente já sabe no Rio Grande que isso aí vai muito bem. E esse ano nós estamos na região fazendo o experimento em 5 hectares e mais 50 que nós vamos introduzir agora nesse mês. O resultado a gente já sabe que vai dar, só estamos testando as tecnologias. Também trouxemos para a região, início desse ano, chamado rolo faca. O rolo faca é um maquinário que logo após a colheita do arroz, tu, com uma pequena lâmina d'água de 1 centímetro dentro das canchas de arroz, tu entra com ele e tu incorpora a palhata. Faz ele 2 vezes cruzado, usa 25 a 30 litros de óleo por hectare. duas vezes gasta essa quantidade de óleo, cruza e usa esse rolo faca, ele incorpora a palhada. O que, que vai acontecer? Toda aquela sujidade que está lá, ervas daninhas, arroz vermelho, vai nascer. E aí tu passa o rolo faca de novo, outra palhada de herbicida, vai eliminando esses problemas que tem nas canchas de arroz. E também vai poder plantar no seco depois, que o plantio no seco hoje é 30% menos do custo de produção. Então nós estamos vendo essa tecnologia junto com Itajaí, junto com a Embrapa, desenvolvendo. A região já vai plantar esse ano cerca de 40% da sua área já no seco, diminuindo muito o custo de produção. E é isso que a gente está levando para a região e tentando fazer com que melhore o custo de produção, baixo custo de produção, porque o agricultor consiga ganhar dinheiro na venda do arroz. No caso, Bora, do produtor que quiser aderir a essa tecnologia da pecuária com arroz, quais são as orientações? Procurar os escritórios da Ipagre nos municípios onde tem arroz. Nossos técnicos já foram treinados, já sabem o que tem que ser feito. Antes de ele usar qualquer tecnologia, ele tem que conhecer a tecnologia, tem que ver quem já está produzindo, como é que é feito. Depois sim ele pode começar a fazer na sua propriedade, mas não fazer nada sem antes conhecer como é que se faz, por que se faz, o motivo de se fazer isso, que tipo de camaleão que se faz, quanto deixa de altura no meio do camaleão, que tipo de cultura dá para fazer, para depois sim ele atender. Então não começar nada na sua propriedade sem antes falar com nossos técnicos da Ipagre, das cooperativas que estão na região ali, que já conhecem a tecnologia, para não gastar dinheiro não gastar muito dinheiro aí sem saber o que está fazendo. O engenheiro Luiz Marcos Bora explica como deve ser feito o camaleão. Tu ergue um pouquinho, tu faz um trator com uma grade pesada, tu ergue um pouquinho, tu deixa no meio, tu ara e deixa no meio uma altura de uns 5 centímetros que cai para cada lado, do meio para os lados. Deixa uns 5 centímetros, esses 5 centímetros vai fazer com que a água escorra para o lado e aonde tu, nos lados, fica uma valetinha, um suco. E aquele suco vai tirar a água das arrozeiras e vai permitir o cultivo de milho, soja, naquele camaleão ali. Mas nós estamos fazendo mais para produzir pastagem nessas áreas. Nós queremos agregar o arroz com o pasto. O vaca de leite, o vaca de corte. Então, se o gado ficar ali 4 meses, digamos, comendo pasto em quantidade e qualidade que está ali, o produtor vai ter mais uma renda na mesma área que antes só tinha arroz. Agora vai ter arroz e carne. Falou aqui no Panorama Agrícola Luiz Marcos Bora, engenheiro agrônomo, gerente regional da Ipagre em Tubarão. É hora das notícias. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em relatório anual, constatou que os produtores rurais têm usado agrotóxicos não autorizados no plantio de alguns alimentos. Em 2010, foram analisadas 2.488 amostras de alimentos. 28% apresentaram resultado insatisfatório para a presença de resíduos dos produtos. Deste total, 605 amostras estavam contaminadas com agrotóxicos não autorizados. Em 42 amostras, o nível de agrotóxico estava acima do permitido. A lista com os 10 alimentos com mais amostras contaminadas com resíduos de agrotóxicos é a seguinte. Em primeiro, pimentão, depois morango, pepino, cenoura, alface, abacaxi, beterraba, couve, mamão e tomate. Os dados são relativos ao ano de 2010. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.